Salve, salve, coelhada! Dementes número 78, agora ao vivo, para falar do joguinho de sexta-feira, aquela lamúria daquele 2-0. Eu já vou começar com o torcedor do Paysandu que tá aí mascarado. Que palhaçada é essa, seu Cordeiro? Cláudio? Uai, pronto, resolveu não falar? Então tá bom. Seu demente Sérgio Tavares, tudo bem com o senhor? Boa noite, tranquilo. Tamo aí, né? Então, tá bom. Hoje é mais triste um pouquinho. Muito bem. Seu Demente Fernandes, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Isso aqui é o Galba Veloso dos americanos, né? É, exatamente. E seu Cláudio Sávio, o senhor voltou? O senhor vai conseguir falar alguma coisa ou foi só aquela gracinha? Perdemos o Cláudio, gente. Eu tô achando que o Corneta tá meio estrelinha. Ele quase não participa e quando entra não quer falar. Ele tá se achando maior que esse programa, é isso? É, tá parecendo, hein? Muito bem, senhores. Estamos aqui para fazer o programa 78. América 0, Paysandu 2. É claro que esse continua sendo decadente. A brincadeira com o Dementes se dá em razão do ato falho cometido pela Itatiaia no Twitter essa semana, que no momento em que nós agradecemos muito a divulgação da nossa campanha do Agasalho junto com a Barra Ona, escreveu lá que a Barra Ona e os Dementes estavam recolhendo agasalhos. Claro que depois eles corrigiram e tudo mais, e independente do erro, o mais importante é que a campanha em si foi divulgada e certamente essa divulgação da Itatiaia, que não foi só nas redes sociais, foi também, o Emerson Romano também falou no ar da Itatiaia, ajudou a gente a ter um resultado muito bom na sexta-feira. Então, se em campo ficou devendo, na solidariedade, o torcedor americano pode se aplaudir, porque a gente conseguiu arrecadar muita coisa, a gente recebeu doação de gente que trouxe diversos cobertores fechados na embalagem ainda. Me parece que teve uma torcedora americana que trabalhava numa outra ONG e que estava com um excesso de algum material lá que levou para a Barra ONU para receber também. A gente ainda não tem os números fechados tal de tudo que a gente recebeu, mas foi muito bom, sim. A campanha continua na terça-feira, então se eventualmente você esqueceu de levar a sua doação nessa sexta-feira, leva na terça-feira que vem, vamos recolher. A gente vai, não só na terça-feira, assim, terça-feira é importante já, porque após essa terça-feira, essa segunda rodada de doações, a gente já vai procurar alguma instituição para fazer a entrega. A gente inclusive recebeu uma sugestão de um torcedor. Se eventualmente você conhece alguma instituição que possa fazer uso também, dê a sugestão para a gente. Então a gente já deve fazer essa primeira entrega após a próxima rodada, após o jogo contra o Fortaleza. Então se estiver em casa, vamos reforçar um agasalho ou uma camiseta, não precisa necessariamente ser roupa de frio, o importante é que seja roupa principalmente. Se tiver em casa um cobertor, alguma coisa que você não esteja em uso lá, um lençol, uma manta, qualquer coisa, reforçamos o pedido pela campanha do agasalho, que já está se mostrando sucesso. É bom ver que o torcedor americano não esquece a solidariedade e, apesar dos pesares, apesar do resultado do jogo contra o Paysandu, a gente fica com essa pequena alegria aí que a sexta-feira nos deixou. Para falar em campo, do jogo em si, o Alisson Fernandes, o senhor quer começar? Posso começar, sim. E o América começou bem, começou com um bom controle do jogo, começou indo para cima. O Paysandu é um time interessante, começou tentando medir forças com o América, mas percebeu que o América levava mais perigo e o Paysandu acabou recuando um pouco e dando espaço para o América. O América trabalhando bem as jogadas, trabalhando bem a bola lá na frente, avançando suas linhas, e ali parecia que teríamos uma noite de vitória americana. A equipe bem, jogando no padrão das duas últimas partidas, tendo oportunidades, mas infelizmente o time já começou a perder essas oportunidades já no início. E ali acendeu o sinal de alerta. Eu estava vendo o jogo, acompanhando junto lá com o Sérgio também, e ali eu falei: Sérgio, a gente tem que fazer esse tipo de gol que a gente está perdendo, porque esse jogo é manjado. A gente começa perdendo gol, daqui a pouco esse time vai lá e acha um gol. E foi dito Boca e feito. Boca maldita. Boca maldita. É, indo caminhando já para o intervalo, o Paysandu, quase que na sua primeira e única chance ali do primeiro tempo, vai lá no contra-ataque e conseguiu fazer o seu gol. Dali em diante, aquele foi o marco da partida. Antes daquele primeiro gol, a América dominou e fez uma boa partida, apesar de perder vários gols, da pouca efetividade lá na frente, mas o time como um todo fez uma boa partida. Dali em diante, o América se perdeu completamente, o time na vontade de virar, de empatar e depois virar a partida, acabou chuveirando bola em excesso na área e chuveirando aquela bola besta, aquela que o zagueiro fica de frente para poder tirar, aquela que não rende nada. É, em algumas jogadas, alguns jogadores tentando resolver sozinho, e não é assim que funciona. O time, a partir daquele gol, primeiro gol do Paysandu, perdeu o senso de coletividade, que tem sido a melhor característica da equipe até aqui. E aí, o Paysandu se defendeu bem, soube levar a partida, ainda conseguiu o segundo gol. É, no fim das contas, um péssimo resultado pra gente, uma derrota dentro de casa, mas não foi uma derrota também para um time bobo, não. O Paysandu não tá até agora sem tomar nenhum gol à toa. Talvez não tenha fôlego, acho que o Paysandu não vai ter fôlego para chegar lá na frente no final do campeonato, mas que desponta como um time muito interessante nesse início, desponta. É, pro América, a situação ainda não é desesperadora, longe disso. As duas últimas partidas, duas partidas anteriores a essa, nos dão esperança, mas, mais uma vez, temos o problema de finalização fazendo com que a gente perca ponto. Isso vem desde o Mineiro, a equipe tem dificuldade em fazer gol, já começou a criar muito mais do que vinha criando. O primeiro passo para você conseguir começar a fazer gol é começar a criar. Isso aí a gente já está criando. Precisa agora botar o pé na forma. Muito bem. Seu Cláudio Sávio, agora o senhor está com som? Sempre. Boa noite, Guarda! Tudo bom, sempre não, porque há 5 minutos atrás o senhor não estava com som, então não é sempre, né? Não, o senhor quer explicar aquela máscara de luteador que o senhor exibiu aí no início do programa? É que falaram que a minha cara... É porque eu sou uma pessoa muito privada, ninguém pode ver minha cara, sabe como que eu sou. Então eu estava escondendo lá que eu tenho vergonha, cara. Apesar que depois eu vi que eu tô com a foto aqui, não tá adiantando muito, mas tudo bem. É. Essa máscara é uma coisa engraçada, que eu fui na Copa das Confederações com uma máscara diferente. E eu voltei com essa máscara mesma. Que tá aparecendo agora aqui pro nosso espectador do YouTube. É o Blue Demon. Tá certo. Então tá bom, seu Blue Demon. O senhor quer falar alguma coisa do jogo? Ah, eu tava lá. Já é o bastante, né? Opa. Não, já vi alguma coisa. Eu tenho testemunhas que provam que eu fui dessa vez, mais ou menos. É verdade. É, vamos lá. Não é? Eu fiquei pimpão. É, vamos lá. Cara, o time tá jogando bem, cara. Viu? Eu vou mandar uma caixa de giz de táxi no campo desse povo lá do CT, ver se eles passam lá pra acertar as bolas aqui, pelo amor de Deus. Cria, não entra uma, cara. Tá difícil. Pois é. Esse tem sido o grande problema mesmo. Sérgio Tavares, quer trazer algum destaque? Eu quero trazer os números, até para embasar isso aí que o Alisson falou, o tanto de chute. Olha só, nós tivemos 63% de posse de bola contra 37%, dominamos ali, apesar de no segundo tempo esse domínio não traduzir muita efetividade, né? Mas no primeiro tempo teve muita chance. Olha só, os números de finalizações, são 18 finalizações do América contra 6 do Paysandu. O problema é que só duas nossas foram certas, 16 foram erradas, e deles foram 4 certas e 2 erradas. É, mas no primeiro tempo, a gente teve muita chance, mas teve 3 chances muito claras. É, Luan, um pouquinho para trás da marca do pênalti ali, que deu uma furada. Né? Depois o Norberto, na marca do pênalti, de frente... Pronto para chutar, deu uma de canela. E o Bill, praticamente debaixo da trave, conseguiu chutar em cima do goleiro e perdeu o gol. Essas 3, para mim, foram assim... É, era para ser 3-0 e fora o baile, e a gente fazer festa e tudo. Aí não fez. Num contra-ataque rápido deles lá, foram lá e fizeram um gol. E aí, depois desse primeiro gol, o América... Diferente do jogo contra o Criciúma, que a gente tomou o gol, mas continuou ali sabendo martelar e tal, até continuar, né? Continuar tendo as chances para conseguir fazer os gols, contra o Paysandu a gente não teve essa força. Não sei porquê, não sei se foi ansiedade, não sei se o fato de estar com a torcida ficou mais ansioso, não sei. Ou o Paysandu também conseguiu subir um pouco as linhas deles e pressionar melhor. Porque no primeiro tempo, o Paysandu, ele não tomou gol até agora, então é muito... Todo mundo elogia a postura defensiva, né, do Paysandu. E eu vi muito isso no segundo tempo. Mas no primeiro tempo, eu não vi. Eu vi o América dominando completamente e só não fazendo os gols por incompetência. Não porque o Paysandu conseguiu safar, sabe? Anular o América. Faltou pontaria. Isso, sim. Exato. A gente conseguiu criar todas as jogadas, mesmo nessa defesa bem postada, mas... pecamos ali na finalização, não é, e tal. Já no segundo Nós estamos zerando o problema, então. Então, se a gente já vinha há algum tempo reclamando que o problema era o penúltimo toque, isso. Até o penúltimo toque a gente tava acertando esse jogo de sexta-feira. Exato. Agora nós estamos errando o último toque. Breve isso. Não erraremos nada, pela lógica. É isso aí, é uma evolução. Mas enfim, que o América tenha evoluído, que isso foi uma evolução do time, tal, que o time tem se mostrado melhor, eu acho que está claro. Agora, isso quer dizer que não caiba nenhuma crítica ao ataque americano? É óbvio que não. Então, quando a gente vê no jogo anterior, Felipe Amorim perdendo gol dentro da pequena área, e agora a gente viu o Bill perdendo gol dentro da pequena área, outras oportunidades em que a bola sobra limpa e a batida é para fora, temos um problema aí, está claro, é óbvio, o resultado do jogo mostra que temos um problema. Contudo, a grande crítica do torcedor americano sobre a derrota de sexta-feira, seja no nosso grupo do WhatsApp, seja nos grupos do América no Facebook, seja nas entrevistas que o Thiago Reis fez do Seu Nome, Seu Bairro após o jogo, elas recaem sobre o treineiro. Então, o seu Marcos Grassi já entrou no chat aí perguntando se alguém poderia doar um treineiro para o América. O problema é o Anderson? O Alisson? Não. O problema... Não, mas eu não vejo o Anderson também fazendo parte da solução, não. Para mim, ele tá devendo. Ele não é o único problema. Ele é, para mim, até um cara bem sortudo, porque quando ele tá caminhando para uma sequência de resultados ruins que justifiquem a demissão, ele vai lá e consegue uma vitóriazinha e se mantém mais um tempo no cargo. Mas alguma culpa ele tem. A gente também tem que entender que já vai lá para quase um ano de Anderson Moreira e a evolução ela é a passos lentos. A gente ainda vê falhas na equipe que um treinador um pouco mais eficiente talvez já pudesse ter resolvido. E um problema grande, na minha visão, que ele tem é de uma insistência que não dá para entender com alguns jogadores. O caso de agora é o Felipe Amorim. Por mais que os outros ainda não estejam talvez na sua melhor forma física, por mais que a gente não tenha também nenhum substituto sensacional ali pro Amorim, mas até para preservar o jogador mesmo, gente, não dá. A gente que tá no estádio ali é gritante como que o Amorim tá destoando do resto. Ainda encontra os que defendem, falando da questão da entrega do Amorim, que ele participa taticamente voltando, defendendo, recompondo e tal, mas isso não é o suficiente para garantir uma cadeira cativa de um atacante em campo. Uhum. Então, o Anderson, para mim, não é o problema. Nem acho que a gente está com o problema, sim, porque a equipe tem se apresentado bem. Não é sempre que o resultado positivo vem. Mas o Anderson poderia estar entregando mais do que o que ele está entregando. Tá. Vamos lá, o Corneta gritou um não aí na hora que eu fiz a pergunta, eu vou falar não, depois. Mas acho o seguinte, cobrar que o cara tá um ano e não tá dando resultado, você tem que dar uma aliviada também, que o cara tá um time completamente diferente do time do ano passado, cara. Mudou tudo, cara. Você não tem como cobrar esse um ano do cara que tá aqui há 3 meses, cara. Não, quatro, tudo bem, mas eu posso cobrar 6 meses. 6 meses pode, um ano também já tá. É sacanagem com o cara. Então vamos cobrar 6 meses. Agora, mas o time melhorou. Acabou o Mineiro, trouxe jogador de verdade, digamos assim, tanto que o Blanco, eu até comentei no jogo, o Blanco era o nosso melhor jogador disparado no Mineiro. O Blanc agora elevou o nível, deu, assim, ele tá aparecendo menos um pouco nos jogos, cara. Deixou de ser o destaque. Não é porque ele tá jogando... Sim. Deixou de ser o destaque, não é que ele tá jogando mal. O time melhorou. Ele agora, até, chegou, chegou a jogar mal algumas partidinhas. Houve, a gente mesmo fez algumas críticas aqui, mas concordo que já não é mais o caso e não foi o caso na sexta-feira. Entendeu? O Enders também não pode entrar e chutar no gol. Agora, o único problema do Imposto de Pinanga lá é insistir no que, em uma peça que tá dando ruim. Esse que é o problema. Por que o Enderson não pode entrar e fazer o gol? Eu vi um filme do Trapalhões em que o técnico entrava e fazia o gol. Não pode, não? Você tem certeza disso? Eu lembro do filme muito bem. Que um massagista fez uma defesa, não teve a bola em cima da linha um tempo atrás aí? Deu nem problema? Do Tupi, deu. Espero que não façamos isso, ué, né? Pode ter... Ué, tem o... Mas eu acho que não é muito bem vista no cenário esportivo, não, viu? Parece mas que paciência. Não, você tem razão. Sérgio Tavares. Não, eu não tenho essa ressalva toda em cima do Enderson, não. Você já sabe a minha opinião. Não é nem o Enderson ou qualquer um, não. É a filosofia, tá? Eu contratei o Enderson para jogar a Série B. Então ele vai jogar a Série B toda ali e tal, a não ser que esteja uma catástrofe. Tá uma catástrofe? Não. Eu tô vendo o time só melhorando, cada dia que passa melhorando um pouquinho. Claro, ainda tem falhas, claro que ainda tem críticas, claro que pode melhorar muito mais, mas eu tô vendo um trabalho acontecendo, então eu não vou demitir, não. Mas não acredito os senhores todos defendendo o Enderson. Tô de sacanagem, gente. Mas vamos lá. Eu fui na canela dele, ué. Não, muito bem. Você enfiou na canela dele. Mas você troca ele agora? Qual que é a questão de trocar treinador, Henrique? No Brasil, dificilmente se demite avaliando a competência do trabalho do cara. Demite por resultado. Concordo. Enquanto o Enderson não tiver aí umas duas, três derrotas seguidas, ele não vai ser demitido. Quando eu falei da sorte, é bem por isso. Na hora que ele chega, fica meio corda bamba, ele vai lá, arruma um resultadozinho. Então, se cê eu tá sou me dando hoje, panorama. Você tá me dando panorama. Agora eu vou responder. Eu estava contextualizando para agora responder. Se eu sou o diretor de futebol da América hoje, eu não demito o Enderson. Ele ainda tem um trabalho a desenvolver, mas que eu estaria plenamente satisfeito com o trabalho dele, não, também. Mas se ele perder três seguidas, então você demite ele? Passa o cerol nele. Então, muito bem. Mas olha só, se a gente critica exatamente essa coisa, no Brasil que vale o resultado e não deixa o povo trabalhar direito, não dá tempo, não sei o que e tal, aí nós vamos fazer a mesma coisa que a gente critica? A gente não é incoerente isso? Ô Sérgio, e eu inclusive sou dos que acha que a permanência dos treinadores nos seus cargos deveria ser maior do que é. Mas, para tudo isso, não tem receita de bolo. Ah, então todo treinador agora, se a gente tivesse deixado o Português mais 2 anos no América, então, porque ele tinha contrato para isso, a gente ia chegar na Série D, perdendo aquele tanto de partido que a gente pedia. Para tudo a gente tem que avaliar com bom senso e ver ali se a coisa está evoluindo ou não está. Eu confesso que eu estou um pouco pessimista e eu não estou conseguindo ver o Enderson extrair mais do que ele está extraindo. Para mim já é tempo, entendeu? Não acho que é um desastre, que é um treinador terrível. Acho até que a gente tem pouca chance de conseguir treinador com mais nome do que ele. Ter nome é diferente de ser bom ou ruim, mas com mais nome que ele é difícil. Tanto que tem bem time da Série A toda hora tentando levar aí. Mas... eu Santos não tô... perdeu o técnico hoje, viu? Eu não. Como mas é? O Santos ele já foi lá e acho que ele... O Santos demitiu o Dorival? Demitiu. Era um dos técnicos mais longevos atualmente no futebol, não era? 22 meses. 2 anos, parece. 22 meses, 2 anos praticamente. Então, pois é. Veja, né? Minha opinião, vamos lá. Ao contrário do Alisson, eu vejo evolução. Eu acho que nós saímos de um time, igual comentei antes, que não tinha criação da jogada, agora tem, mas que não está conseguindo converter as jogadas que cria em gol. O que eu vi de problema sexta-feira? Vi todo esse domínio do América que vocês comentaram no início da partida, até que o gol se realizou, o gol do Paysandu. O que acontece no momento desagradável, o Paysandu consegue, não foi as únicas chances do Paysandu, não. O Paysandu chegou outras vezes ali, não? Tô errado? Teve uma, logo no início ali, teve uma derrapada na gala do Hernandes ali, que, pois é, mas a defesa conseguiu se postar e tal, então assim, né, e isso vai acontecer, né, gente? São dois times buscando a mesma coisa. Claro. Então os dois times vão atacar em todas as partidas, mesmo na Série A, o América enfrentando equipes com elenco e com qualidade, com técnica, com treinamentos muito superiores a si, o América, vez ou outra, aparecia lá para chutar uma bolinha no gol. Claro que a gente não converteu isso em resultado, o Paysandu hoje ontem converteu. Muito bem. Então eu tô vendo um time que a gente ainda não criava nada, agora eu tenho um time que cria. Mas que aquela última bola não tá entrando. Vou reclamar do Anderson da insistência com o Felipe Amorim? Vou reclamar. Acho que tá errado, e aí a minha análise de fora, sem saber nem nada, qual que seria? Esse corno foi que pediu a contratação do Felipe Amorim e agora tem que justificar escalando. E Renan Oliveira. Essa é a leitura que eu faço. A não ser que alguém apareça aqui para me dizer o contrário, que venha o Anderson falar, não fui eu que pedi esse jogador, ou que venha alguém da diretoria do América falar, não, quem decidiu pela contratação dos dois fomos nós, a diretoria, foi o departamento de futebol. A leitura que eu posso fazer da insistência do Anderson escalando esses dois jogadores, ou é que ele fez a contratação, ou que também, como houve, eventualmente poderia ter havido uma interferência da diretoria para a contratação, é julgar também que o treinador não está totalmente liberado para fazer a escalação e há uma pressão interna do América para que eles sejam escalados. Não havendo nenhuma dessas duas situações que eu considero, principalmente a interferência da diretoria, absolutamente errada, se é uma insistência por ter sido ele o aval para a contratação dos dois jogadores, tá errado também escalar. Mas aí eu entendo o lado humano do profissional que quer justificar a cagada que fez contratando essas duas barcas furadas. Então esse é meu ponto. Vou reclamar do Anderson disso? Vou. Depois que o Paysandu consegue fazer o gol, vai o América ao ataque, o Anderson acho que demora para tirar o Felipe Amorim e botar o Cabral, até porque, na minha opinião, como já estou expondo aqui, não deveria nem ter entrado com o Felipe Amorim. Se o Hugo não consegue jogar um jogo inteiro, que ele entre no início, resolva a partida e depois você bota o outro que está ali para ocupar lugar, para fazer o trabalho físico que o Hugo ainda não está pronto, se é esse o caso. E tem o Mike então, também. E tem o Mike também. Mike, em que sentido você está falando? Da insistência? Não, que o Mike também é uma opção, né? Ele pode, ele pode jogar 90 minutos, tá treinando desde o ano. Mas o Mike, você acha que vai resolver o problema? Tirar o Felipe Amorim e botar o Mike, você acha que resolve? Não é questão de resolver problema. O Felipe Amorim não pode jogar de titular, Sérgio. Ele não consegue fazer nada. Que bote o Mariô, caralho! Bote o Mariô, pô! Deixa eu concluir o raciocínio aqui. Então vamos lá. Não, deixa também não! Isso aí. Porra! Há quanto tempo você não participa hoje, por isso? Estressado. Dá um pulo na cozinha, toma um gardenalzinho. Onde é que eu tava aqui, porra? Ah, então eu vou reclamar da insistência. Vou reclamar da insistência do com o Felipe Amorim. Vou reclamar da situação dele como titular. Então, acho que há vários pontos em que o trabalho do Anderson pode ser questionado. Vou reclamar também do Anderson, pelo menos eu não vi movimentação da parte dele, naquele momento em que o América tem como única jogada de ataque, no momento que está no desespero para que nem precisava estar em desespero, mas em que entra no desespero para empatar, depois para correr atrás do 2-0, o América só faz chuveirinho. Foram que 51 bolas cruzadas, não é isso? Se eu não me engano. 51. E nenhuma delas deu certo. Nenhuma delas deu qualquer tipo de resultado. A zaga do Paysandu tirava todas. E é óbvio, se você está fazendo alguma coisa que não está dando certo, não adianta você continuar fazendo a mesma coisa, buscando um resultado diferente. Sofre para qualquer coisa na vida. Então, se o Anderson não chamou alguém ali, eu não vi ele chamando, para mandar parar com essa bobagem, vamos tentar outra coisa, ou fizesse uma substituição que buscasse alterar a dinâmica do ataque do América, que ele também não fez, então nisso eu vou criticar o Anderson. Mas o meu problema, ao pedir dos que pedem a saída do Anderson agora, que estão no seu direito, estão absolutamente no seu direito, se eles entendem que isso é o melhor, claro, vocês estão no seu direito. Por que eu, Henrique, não concordo? Eu sou de uma linha que segue a linha do Sérgio, que assim, tem que estar o pior dos mundos para você interromper um trabalho de alguém que está se propondo a planejar algo que precisa ser buscado em médio e longo prazo. Para mim, o trabalho de um treinador é esse. Você montar um time com a sua cara, especialmente num time como o América, em que os elencos variam muito de um ano para outro, pela natureza da capacidade financeira do América. Você mandar o cara embora, tem que ter acontecendo um desastre, como isso aconteceu com o Português. Exatamente. O desastre aconteceu com o Português, gente. Eu critiquei a saída do Português aqui na época, mas o desastre estava acontecendo. E ele não estava acontecendo simplesmente pelos resultados que o Português teve. Também, mas ao meu ver, o principal indicador do desastre com o Português foi a rejeição do grupo, que foi alertada aí pelo Paulo Asmar. Então, tá, o desastre tá feito, não encaixou, e tem hora que o santo não bate. Às vezes foi simplesmente isso. Beleza, trouxe outro cara. Agora, trouxe o Enderson. Tem que deixar o cara trabalhar. Ah, e outra coisa também, vai mandar embora, tem que trazer alguém melhor. Vai ter que mandar embora, tem que trazer alguém igual ou melhor. Me diga quem que o América pode contratar, que é no nível ou tá um patamar acima. Tem esse também. Era o meu ponto 3. Trazer o velho de volta não dá, gente, pelo amor de Deus. Esse era o meu ponto número 3. Meu ponto número 1 é esse. Eu sou da política de que treinador é correr contra, e o Alisson tá certíssimo na análise dele, no Brasil faz-se assim. Ah, perdeu 2, 3, 4 jogos consecutivos, tchau, toma ali varada e segue seu rumo. Então não se tem o menor respeito por planejamento. Isso é, a análise dele está correta. E agora, eu sou a favor de ir contra a maré e que se mude a mentalidade. Porque usar essa mentalidade, o América está usando há 105 anos e ela não tem dado muito resultado. É isso aí. O América já usa. Então vamos tentar algo diferente. Assim como eu critiquei os 51 cruzamentos, não dá para fazer a mesma coisa procurando resultado diferente. Vamos tentar diferente no campo do treinador? Vamos pegar alguém e fazer um contrato de longo prazo? E longo prazo, gente, vai ter gente que vai arrepiar aqui agora e vai tomar um susto. Mas para mim é de 5 anos para cima. Assina embaixo. Posso dar um pequeno parênteses? Então, deixa eu fazer uma pergunta para você. Para fazer um contrato de 5 anos e para um trabalho é um sonho, de fato. Eu defendo isso também. A questão minha com o Ender é só o seguinte. Eu não consigo, e talvez seja até cruel fazer essa pergunta para vocês, que é muito difícil analisar, mas eu não consigo sentir confiança no Enderson para falar assim, eu vou tentar esse trabalho é com o Enderson. Ok. Com quem que você vai tentar? Não eu sei. Sinto. Você sentem com o Enderson? De tentar esses 5 anos com o Enderson? Não, eu não sei. Eu tenho que avaliar mais. Eu preciso ter mais informação. Eu não defino que o técnico, para ter um trabalho desse nível, que a gente está sonhando aqui, né? Isso é sonho. Ter um técnico desse nível, eu não sei se é o Enderson, não. Pode não ser. Mas a partir do momento. Aí você me derruba as pernas aqui. Não. Uma coisa é: vou fazer um trabalho de longo prazo com um cara que eu acredito que é o melhor. Vou planejar 5 anos e tal. Isso é uma coisa. Outra coisa é, eu fiz um planejamento de 1 ano com esse técnico. E eu vou manter ele até o final do ano. No final do ano, eu vou fazer uma avaliação do trabalho dele. E aí, ou vou renovar ou não. São duas situações diferentes para mim. Só um exemplo. Então, eu não entendi. Desculpa, eu não entendi. O que o Alisson tá perguntando é se esse cara que você vai fazer uma aposta de 5 anos, e você vai fazer a aposta com esse cara, eu imagino, antes desse cara chegar. Dado que você conhece do trabalho que ele executou fora do América. Por acaso, nós estamos falando do Enderson, que tá aqui, eu já conheço há 1 ano. Certo. Ok, por acaso é isso. O que o Alisson perguntou, me corrija se eu estiver errado, Alisson, é que o Enderson seria essa pessoa, além de conhecer o trabalho dele anterior, nós temos um ano de trabalho dele no América. O Enderson é essa pessoa para você apostar durante 5 anos? Entendi. Sérgio? Entendi. Enquanto você pensa, corneta, deixa eu pensar. É meio contraditório o que eu irei falar, mas vamos lá. Eu não quero a volta do velho. Mas ó, velho ficou 1 ano no América. Foi o que ficou mais tempo no futebol brasileiro, um tempo atrás, não foi? Ele ficou correto? Mais de 1 ano. Mais de 1 ano. Não trouxe fruto. Mesmo você ganhou um título. Você deu tempo pro velho trabalhar. Ele ficou. Um título e um acesso. É, pronto, não é pouca coisa, não. Entendeu? Mas o cara teve tempo pra trabalhar. mesmo com os problemas todos a gente tem, de contratação que atraga toda, o cara Sim. teve sossego pra trabalhar, gente. Não Sim. adianta também você ficar 21 trabalhando. 21 meses que ele ficou na última passagem. Ué, quase um Dorival Júnior. Entendeu? E na situação da América, é muito mais difícil ficar um técnico sem ficar esse tempo todo, um time fudido sem orçamento, cara. Dorival que não deu resultado, né? Ele ganhou alguma coisa? Acho que nem o Paulista ganhou. Eu acho então, que ele ganhou o Paulista, né? Esse ganhou ponto Paulista? Esse ponto que eu queria chegar. Porque é o seguinte, eu sou favorável dessa política aí de dar mais tempo aos treinadores. Eu sou favorável a isso. A gente só não pode tratar isso também como uma regra assim. Se você deu tempo, vai dar fruto. É igual jogador de categoria de base. Claro que não, ué. Jogador de categoria de base, houve um tempo no América em que boa parte da torcida tinha um pensamento de que o seguinte, se subiu da base é bom. Não! Tem o Matheus, se subiu da base, ele tem que jogar, se ele tiver qualidade. Se ele não tiver qualidade, ele não tem que jogar. Treinador é meio que a mesma coisa. Se você der tempo, é claro que dar tempo vai fazer com que ele demonstre ali o máximo que o potencial dele tem. Ele vai demonstrar a sua capacidade máxima. Só que, se você der tempo para um cara que tem pouca capacidade, ele vai chegar no máximo dele e aquilo não vai te render muita coisa. Então, por isso que a sua análise... É como essa regra de parecendo uma regra matemática de que deu tempo, vai dar resultado. Não necessariamente. Claro, não, ninguém falou isso. Ninguém falou isso, que tempo é garantia de resultado. Nada é garantia de resultado. Então, deu de Ramon aqui. Deu de Ramon, então, aqui. Assim como... Ramon nem tá aqui, não vou falar mal dele hoje, não. Ou a gente aproveita, não sei. Ninguém tá falando que necessariamente ao dar tempo você vai ter resultado, como ninguém pode garantir que trocando no momento, né, aleatoriamente, você vai ter resultado. Não dá para saber. A sua pergunta era se o Anderson era esse cara. Para mim, sim. Eu tô dizendo que sim. Agora, independente do Anderson ou não, o que eu acho que é, por que eu sou partidário, e não tem nada a ver com o Anderson, eu ser partidário a esses contratos mais longos para treinadores. A gente reclama muito de, principalmente, na hora que a gente vai fazer a crítica, o pessoal gosta de reclamar que sobre padrão de jogo, né? A reclamação principal é que o time está sem, que no caso do América agora, eu não senti isso mesmo. Acho que o América teve outras falhas, mas dizer que o América não teve padrão de jogo, eu acho um pouco de exagero. O América teve padrão de jogo. O América estava bem postado em campo. O América misturou com o mesmo padrão, o mesmo bom padrão dos últimos dois jogos. Depois ele se perdeu. Exato. Acabou se perdendo, acabou... Né, se viu atrás no placar e não soube reagir. A pressão maior que alguém comentou aí de estar na frente da torcida e tal, eu acho que ela não foi uma coisa que o time demonstrou, por exemplo, pelo menos não na sua totalidade, contra o Criciúma quando esteve atrás do placar. Então acho que sim, estar em casa influenciou um pouco negativamente a partir do momento que o Paysandu encontrou o gol. Mas voltando à coisa do treinador, o cara vai trabalhar de forma diferente. E outra, não sei se é o Anderson ou não, porque o América ainda é, também, tanto para jogadores quanto para treinadores, um clube vitrine. Né? Nós tivemos aqui agora o... Como é que chama o rapaz lá que saiu do Bahia para o Inter? Esqueci o nome do treinador. Guto, é isso? É o Guardiola. Guardiola, muito bem. O Guardiola saiu de um clube que está na Série A, ou seja, um campeonato que em si é muito mais vitrine do que a Série B, para ir para um clube que tem mais verba e mais estrutura do que o clube onde ele estava. E o Bahia é um clube bem maior que o América. Em torcida, talvez não em campo de treinamento, equipamento de treinamento, talvez agora, porque o América é muito bom, tem excelência nesse lado. Mas é um clube que tem torcida, é um clube que está disputando Série A, né? E ele resolveu ir para o Inter. E tá lá. Tava com seus problemas lá, não sei se é jogador puxando tapete treinador também não, não sei exatamente o que é, a gente vai descobrir qual é o problema do Inter mais pra frente. Mas ele resolve fazer isso. O América também seria um clube que tem essa característica de vitrine. Então não é com qualquer treinador que você vai conseguir fazer esse contrato de longo prazo. Porque se esse cara for chavecado aqui e for um cara que não se não tem problema interromper trabalho no meio, ele vai embora. É claro que isso tudo se ajeita no contrato, né? Como o Bahia fez agora com o Guardiola lá. O cara teve 500 contos de multa para pagar. A multa é relativa ao tempo que falta pro término do contrato. Então você faz esse contrato com o cara aqui e ele tá amarradinho. Fala, amiguinho, tá aqui, ó. Por que que é diferente a cabeça do cara? Ele sabe que ele não precisa de resultado imediato. Entendeu? Alguém que comentou aqui de sorte, não acho que até... Não me lembro do Anderson ter feito isso, não. Mas alguém comentou de que ele tem sorte, porque quando ele tá pra perder mais uma, que vai botar o cargo dele em risco, ele consegue uma vitóriazinha. Ou seja, você tendo essa dinâmica, o cara pode chegar naquela partida em que ele precisa ganhar de qualquer jeito e armar uma puta de uma retranca e tentar ganhar no contra-ataque, pra ver se ele se salva dessa. E aí consegue um resultado, consegue uma vitória que não é nem parte do trabalho, ela foi efêmera e ele mudou alguma coisa ali pra tentar, pra se segurar. São humanos, são pessoas, gente. Todo mundo sabe que é se perder um trabalho. Esse povo paga conta também. Paga escola de menino, paga luz, telefone, essas coisas todas. Então, assim, o modo de trabalhar é diferente. É um cara que chega, que seja um cara que consiga ter planejamento, que seja um cara que tenha conhecimento de futebol. Não tô dizendo que é o Anderson, viu, gente? Eu tirei o Anderson da conversa, tô analisando o mérito. Um cara que consiga planejar, que tenha uma proposta, que tenha um planejamento de médio e longo prazo, que apresente isso para a diretoria e que a diretoria compre esse projeto. Compra e vai. Então, Henrique, aí você entrou num ponto que é importantíssimo. Já que a gente está fazendo uma análise mais ampla, e até saindo um pouco da questão do jogo e do próprio Anderson, para que a gente tivesse êxito no futebol brasileiro nesses projetos de 5, 10 anos, igual tem lá o Arsenal, já teve o Manchester por muito tempo e tal, e alguns outros clubes europeus, que são os maiores casos de sucesso de treinador assim com longevidade, a gente precisava melhorar muito a questão da contratação do treinador. Por quê? As contratações de treinador no Brasil, e no América não foge disso, elas normalmente são feitas assim, com coisa de 2, 3 dias, sem se analisar muito o perfil do treinador. Você mandou um embora, você dá uma olhada ali mais ou menos naqueles 5, 6 que estão ali no mercado, você vai lá, aponta o dedo para um e traz. Então, aí fica com... Isso que eu acho que é o que mais complica a longevidade de treinadores, porque se contrata... É igual se você tiver uma empresa e não tiver... um RH que saiba analisar o perfil de quem que você está contratando, você vai ficar com uma rotatividade alta. Eu vou só fazer um parênteses, porque tem muita empresa brasileira que é assim mesmo. Que você tem uma rotatividade alta e é insumo. Parece que recursos humanos é insumo e você troca a seu bel prazer. Eu digo isso só para dizer que assim, não é uma mentalidade brasileira necessariamente exclusiva do futebol. Esse era o meu ponto. Isso, e o buraco é sempre mais embaixo, porque a gente percebe o seguinte: por que que os clubes contratam treinadores sem analisar o perfil, sem um padrão nisso aí? Porque, na verdade, os clubes não têm o seu perfil de futebol. O que a gente tem é um pouco de tradição. Por exemplo, o Cruzeiro é conhecido em Belo Horizonte como um clube que trabalha um pouco mais a bola. O Atlético é conhecido como um clube que joga com um pouco mais de raça e tal. Mas os próprios clubes, eles não têm a sua forma de fazer futebol. Então, eles não conseguem identificar isso no treinador e falar, olha, eu tenho o meu clube, eu quero que ele tenha um projeto de um futebol um pouco mais alegre, mais solto, com mais ofensividade. Então, o treinador que tem hoje no mercado que se encaixa com isso é o fulano de tal, e é com esse que eu quero fazer um projeto de 5, 10 anos. A gente não tem nada disso. O buraco isso ajudaria, vai mais lá embaixo. Isso ajuda, mas... inclusive, um trabalho de base, porque o cara chega da base, claro que não quer dizer que ele vai chegar 100% pronto, mas ele já sabe, sabendo qual que é a forma de jogo do time, qual que é a filosofia daquela equipe, ele está jogando daquela forma desde a base, desde lá de trás. O time então, joga igual. Trazendo de volta, então, agora para o América. Quando o Anderson veio, ele veio como mais um ali, vamos tentar alguma coisa na Série A, não sei o que e tal. Mas no meio ali, vocês lembram? Fizeram aquela reunião lá, o Drubs que falar, não, agora nós estamos com uma nova filosofia, mudou a diretoria de futebol, não sei o que. A partir daquele momento, foi criada, ou pelo menos aparentemente, né? Eu não tô lá dentro para saber, mas tudo que o América mostra, foi criado essa filosofia de trabalho, que vai ser o Drubsky, o Anderson, nós vamos valorizar mais a base, nós vamos criar um modelo de futebol. Isso tudo foi mais ou menos pensado ali. Então, eu não tenho ainda a resposta, não sei se o Anderson é o cara para a gente pensar 5 anos. Eu não tenho essa resposta, até porque eu não estou lá dentro para saber outros fatores, mas vendo de fora, eu vejo que o América está pensando desse jeito. E acho que esses 5 anos ainda é uma coisa muito futura ainda. Muito. Vamos futuro assim, implantação de um pensamento desse assim, sim, mesmo no América, ainda é uma coisa muito, muito radical ainda. Vai ter neguinho se matando aí, né? Mas eu acho, se a gente pensar assim, ó, no meio do segundo semestre ali do ano passado, foi criada uma filosofia, veio com o Anderson, aí tá começando a dar frutos agora. Agora é que o time tá começando a ter essa cara, esse padrão, isso que a gente tava querendo. Ele virou pra Caricena já tem... ano passado, por isso que eu concordo com o Claudio quando ele diz que... Não é nem pela mudança do elenco, não, é claro que também pela mudança do elenco, mas mais pela situação em que ele chega ano passado, é pra pagar incêndio. O serviço, sim, dali era outro, ele não tinha que construir um time, não. Ele tinha que diminuir o vexame. Mas ao mesmo tempo já começou-se a pensar nesse ano. Não sei se começou. Não, outra coisa, a primeira coisa que o América tem que resolver na vida é o seguinte: ele é um time de Série A ou Série B? Ele vai jogar a Série B 5 anos ou vai jogar a Série A 5 anos? O América não sobrevive, não. O América não tem. Isso não é uma escolha que o América possa fazer. O América não sobrevive se a partir. Não, a gente não tem que aceitar, Cláudio. Aí é outra análise. O América não sobrevive financeiramente se ele decidir por si que ele será um time, seria apenas um time de Série B. Ele não tem esse direito, porque a torcida já está minguando. E se o América se mantém como um time de Série B, e a visão dele for de ser apenas um time de Série B, o América deixará de existir. A sua torcida acaba e, consequentemente, o América acaba. Então, isso não é uma escolha. Não existe essa possibilidade. Temos muitos comentários aqui, viu? Se eu não começar a dar uma lida aqui... Não vai ler nada de comentário também, não. Vai ler comentário, sim. Aqui, ó, só uma coisa. Tem um comentário lá no Facebook. O José Alves está perguntando como é que faz para participar do bate-papo ao vivo. Eu respondi. Lá não respondi, não, é? Respondi ele. Vai, José Alves, primeira coisa que agora a gente vai passar a exigir é o laudo de demência, viu? O psicotécnico. Rivotril no mínimo, Rivotril no mínimo. Vão ler os comentários aqui do YouTube, mas eu respondi lá no YouTube. Tá certo, porque eu não tinha atualizado aqui, eu não tinha visto. Então vai. Um dos que vai infartar aí, o Marinho, Sérgio, tô vendo aqui. Não, o Marcos Graça, porque esse negócio de ficar falando de Anderson 5 anos aí, o Marcos Graça tá quase infartando aqui. A Thel mandou aqui que ela conseguiu, não sei o que ela conseguiu, espero que seja alguma coisa boa. Muito bem! Parabéns! Força! E ela manda aqui que esperou o dia inteiro o programa de hoje. Seu domingo foi meio tchananã, hein? Ela merece um diploma de demente. Isso aí. O Jairo Viana manda aqui que o problema é que a infantaria é sênior, mas o treinador é júnior. Até o manda que concorda comigo, que não tem culpa, tá valendo, mas a culpa é dele, Anderson. Poxa, Pira, não entendi. Não tem culpa, mas a culpa é dele? Como é que é isso? Não entendi. O Formiga manda que se o Alisson diz que o time errou ao exagerar nos cruzamentos improdutivos, não é o treinador que teria de orientar? Acho que ele deve ter comentado isso antes do seu comentário, Henrique. O Henrique já explicou que tem culpa, sim, do Anderson naquele modo atabalhoado que o América tentou atacar no segundo tempo. Tá, tem o Anderson, mas para mim tem também, que aí não depende muito do Anderson, mas se a gente tivesse uns um ou dois jogadores ali com mais perfil de orientador, aquele famoso treinador dentro de campo, ele também saberia identificar isso aí. O talvez famoso foi... Ricardinho, Zé Roberto, que eu falo que a América precisa ter urgente no time. Isso. Ué, mas e o sênior de infantaria? O que é ele? O sênior de infantaria deveria identificar ele sozinho, né? Eu tô bêbado, gente. Mas vamos lá, nós percebemos. Jairo Viana manda aqui. Quanto uhum. tempo que faz uma jogada ensaiada, que aconteceu alguma jogada ensaiada no América e que deu certo? É. O problema é a parte do deu certo, porque ensaiada, eu repito, tem lá o escanteio trope. Duas jogadas. Aquela maldição, aquele trem que só me faz apanhar raiva no estádio. A Thel manda aqui que hoje ela aprendeu, são 38 rodadas, ainda estamos com 4. Só acho que o sócio torcedor tinha que dar desconto de verdade. Ué. Ô, Thel, você tá bêbado, Thel, para de beber. Eu tô achando que o sócio torcedor dá desconto de verdade, ué. Pois é, a Thel não, hoje ela não tá legal, não. Vamos dar um desconto aí. Gente, o Osmão entrou no jogo da Chapecoense agora. Vai meter goleada agora no Cruzeiro. 3-0? 2-0. Não, o Osmão entrou. Ah, tá. Formiga manda aqui que o Henrique é apaixonado com o Amorim. Quem você achou mais efetivo sexta? Amorim ou Hugo Cabral com aqueles cortinhos manjados que pegou a zaga cansada e mesmo assim se escondeu? Pergunta é pra você, Henrique. A coisa é pessoal contigo aí. É pessoal comigo. E, de fato, o Hugo não foi grande coisa na sexta-feira. Mas ele não tem que resolver sozinho também, né, Formiga? Eu não sei. Não sei se ele teve menos com quem jogasse, igual ele teve no jogo contra o Criciúma, entendeu? Porque o Hugo dava pressão. Ou alguém dava o bote e aí a segunda bola ficava com o Hugo, ou ele partia para apertar a marcação e tinha gente do lado dele. Sozinho ninguém faz nada, não. São 11. Mas o Amorim, eu acho que não é solução para América. Eu acho que tá na hora de tentar o Cabral. Sim. Marcos Grassi manda aqui, 5 anos com o posto de Ipiranga não é sonho, Sérgio, é pesadelo. Mas e que mandar ele... o Amorim embora não seria a solução? Então o Amorim passa a ser a solução, cara. Nem pode sempre. Como é que é? O Amorim falou que não é a solução. A solução é mandar o Amorim embora. Logo então o Amorim é a solução. Nossa senhora, eu preciso experimentar essa cerveja que você tá fazendo. Até o país junto com você, Corneto. Vocês dois estão no mesmo lugar aí? Quem? Até o... Eu? Não. Nossa, segue Deus o jogo, Deus. Acho que eu comprometi o Corneto, né? O Formiga manda aqui que o Paysandu avisou que viria na retranca. Treinou para segurar o América, e se vocês acham que o América treinou para encarar a zaga do Paysandu, o que o Anderson fez, o América piorou no segundo tempo, o time se perdeu. O América treinou para isso, Formiga. O América começou o jogo conseguindo se impor. E mesmo com essa retranca do Paysandu, o América teve as suas chances. Boa. O América teve um problema no primeiro tempo gravíssimo de finalização, porque era para ter conseguido fazer 1, 2 ou talvez até 3 gols. E aí, no segundo tempo, sim, o time desandou completamente. Aí entra a boa parte do Anderson por não ter conseguido manter essa equipe centrada como estava no primeiro tempo, deixou a equipe se perder. Então, quem deixa se perder tem culpa no cartório. Mas eu não acho que o América entrou no jogo despreparado. O América conseguiu render bem no primeiro tempo, depois se perdeu. Eu acho que a resposta não é o que o Anderson fez. Eu acho exatamente mais uma crítica que cabe ao Anderson. Talvez ele não tenha feito nada, porque o time estava indo bem e estava conseguindo chegar para marcar o gol e errava o último passe. Talvez ele não tenha feito nada. Por outro lado, o Paysandu, vendo quais eram as suas falhas que permitiam a chegada da América, tem se consertado para o segundo tempo. Eu acho que foi mais por aí do que uma alteração que o Anderson tenha feito no segundo tempo, porque ele não fez nenhuma, nem o Felipe Amorim ele tirou, só foi tirar os 15 minutos de jogo. Isso. O Thales Maciel manda aqui que essas desculpas do Anderson irritam demais. E ele também manda que o Paysandu tem Augusto, Recife e Marcão. E na opinião dele, o nível da Série B está abaixo da crítica e que não justifica os pontos que a gente perdeu contra Náutico e Goiás. Ele citou uma coisa aqui que no nosso debate contra o Anderson... nosso debate sobre o Anderson a gente não citou, mas que tem alguma relevância nisso aí, que é esse ponto dessas desculpas do Anderson. Isso, de prático, não tem nada, assim. Isso não faz do Anderson nem um treinador melhor, nem pior. O que ele treina é indiferente com isso aí. Mas que essas desculpas e o show que a atuação dele com as palavras nas entrevistas acabam criando um ambiente não muito bom com a torcida, eu acho que acaba. Talvez o que começa a criar uma imagem ruim dele e um pouquinho de birra nasceu aí naquele período em que ele estava assustador nas desculpas. Qualquer coisa era desculpa para ele. Então, é exclusividade dele? Não, mas ele... Eu acho, por exemplo, de juiz, eu tem treinadores aí que todo santo jogo reclamam do juiz. O Anderson até que não tanto. Mas ele teve uma fase ali naquele início de Mineiro que foi um trem que eu acho que pesou contra ele, na opinião pública. Uhum, ok. Marinho manda aqui muitas mensagens com muitos números, acho que são... Ele tá falando, colocando treinadores, né, vários antigos. Treinadores antigos que ficaram muito tempo no América, né? Isso, não vou ler tudo aqui não, Marinho, por causa da questão do tempo. E aí ele fala aqui que falar que em 105 anos o América sempre comete o erro de não manter técnico a longo prazo, somos raros nisso até hoje, como o Givanildo ficando 2 anos. Formiga, Anderson não soube ler o jogo, tomou o nó tático do Chamusca, não soube mudar nada, trocou o 6 por meia dúzia. Rui e Luan sumiram no segundo tempo, Anderson foi muito juvenil. Eu fui o que mais peguei pesado com o Anderson, talvez, da gente aqui, mas eu não consigo concordar também que toda essa culpa de tudo isso aí, do Rui e do Luan ter sumido, que tomou o nó tático, aí eu já acho que é meio exagero, não foi também dessa forma, não. E a culpa de tudo também não é do Anderson, não. Querendo ou não, ele não entra em campo também, não. Se das três grandes oportunidades que o América teve no primeiro tempo, antes do jogo do Paysandu conseguir seu gol, se uma delas tivesse entrado, a história do jogo era outra. Eu também acho. Completamente diferente. Então tem nessas horas que os detalhes mudam uma partida inteira. Daí que eu não consigo culpar tanto assim o apagão do Luan, ou do Rui. Não sei o que aconteceu. Sei lá se o Rui tava com rotavírus, o que que deu, não sei. Enfim, sim, continua, Ars. A Thel manda aqui que ela não paga escola e que ela tem que virar giraia, é isso mesmo? Pra ir no jogo com os filhotes. A Thel não tá legal, cara. Eu tô preocupado. Se alguém aí, gente, conhece a Thel, tem o telefone dela, mora perto dela, dá uma assistência, que acho que ela tá precisando. Ô, Thel. Mas aqui, ó. Vamos te mandar o diploma de demente. Calma, segura a língua aí, corneta. Só pra falar, até é uma guerreira mesmo. Vai ao jogo, leva os 3 filhotes, faz uma farra danada. Então, isso. Só pra esclarecer essa mensagem maluca dela aí. É isso aí. Seria bom, de fato, que ela conseguisse com mais facilidade. Aí é uma reclamação histórica da Theo, e eu acho que ela tem toda a razão. Com relação aos ingressos que a lei municipal determina que são gratuitos para crianças até 12 anos, é isso? Isso. 12 anos é 1% da capacidade, tá? Ok, ok. Resta saber se está sendo cumprido assim, dessa forma toda. Não, estava sendo. E a dificuldade que tem sido para a Theo de conseguir isso lá, né? Parece que não é uma coisa que você consegue na hora. Não, tá, pelo que eu sei, até pelo que a Theo falou, estava sendo, mas estava direcionado só para o portão 3, que é atrás do gol e tal. Nesse jogo, ela conseguiu lá, conversou com a Mônica e tal, e conseguiu entrar no portão 6. Espero que sempre consiga, né? Não, mas aí também eu acho que o clube não é obrigado a dar o portão. O clube não é obrigado, mas o clube tem interesse em formar novos torcedores? Não, mas o portão 6 é o portão do mesmo jeito. É o Cruzeiro, o Atlético. Peraí, deixa eu te falar. Cláudio. Quando o Cruzeiro joga lá no Mineirão ou o Atlético, Cláudio, eles liberam o portão mais caro pro torcedor, e o pai tem que comprar ingresso. Aí é de acordo com o clube acha melhor. Aí o clube disponibilizou o portão 6, paciência, gente. Ou seja, é mais interessante para o clube gerar uma dificuldade e ter 800 torcedores em campo do que tentar entender qual que é a demanda do seu torcedor, como ele pode melhorar o acesso do torcedor que está buscando levar crianças, que são, de fato, a renovação da torcida, e tá tudo bem. Por mim, o ingresso para criança era grátis, liberado. Eu não cobraria. Então, assim, abriria a porta. Aham. Muito bem. Na minha opinião. Ok. Me deixem, por favor, ler o comentário mais justo da história desse programa, provavelmente, que é do senhor Marinho Monteiro. Todos nós sabemos aqui da capacidade intelectual do senhor Marinho Monteiro, uma referência na torcida do América. A lucidez em pessoa, e aí ele fez o seguinte comentário. O Alisson completamente lúcido desde o início. Concordo com tudo que você disse, Alisson. Muito obrigado, Marinho. Também sou a favor de manter um técnico, mas tem que ver cada contexto. Portuga, estávamos na série Y para alguns. A gente percebe a elegância e a lucidez da pessoa ao comentar, né? Me desculpem aí. E aí ele continua aqui. 6 meses vendo só uma regularidade. Ou empata ou perde. E ele pediu para esquecer o ano passado. Falou que vocês estão bêbados. Provavelmente ele me excluiu desse comentário, que ele percebeu a minha lucidez. E ele falou que ele vai ficar bêbado também. Então vamos ficar todo mundo bêbado aí, tá valendo. Até eu manda para adicionar a Alicia, não sei onde. E que pra esperar. Foi acho que adicionado ela já foi. A Alicia ontem. Eu adicionei uma ontem. Esperar o América depois de um século ressuscitar, nós não vamos fazer parte disso. E o Marinho manda que são 5 anos é longo prazo e para equipes grandes, padrão São Paulo, que tem como manter o mesmo time. A América troca todo ano, então seriam 5 anos com 5 equipes diferentes. Mas aí, Marinho, no caso de pensar em 5 anos, um contrato de 5 anos, é para mudar completamente a filosofia do clube, né? Aí você não trabalharia mais com esse ritmo de a cada ano muda completamente a equipe. A ideia é por isso que tem que chegar até, tem que evoluir até pensar em chegar num patamar de dar 5 anos de um projeto para um treinador. Porque você muda tudo, na verdade. Enfim, a proposta. E aí, logo depois que ele manda esse comentário, ele manda um outro assim. Vocês são loucos. Eu acho que ele já estava bebendo há muito tempo. Não começou agora, na hora que ele falou, não. Aquele comentário dito lúcido dele, bêbado. Ali já tinha desandado, pra concordar com o que você tá falando. Ai, ai, ai, bicho, vamos lá. Muito bem, querem falar das atuações? Nós já estamos com 1 hora de programa, gente, olha que absurdo. Vocês querem... Foi tudo uma merda. Vocês querem comentar da atuação de alguém? Algum destaque da partida em si? Os gols do Paysandu. O primeiro gol, eu vi alguém comentar, não sei se foi no grupo ou em outro lugar, falando que foi uma falha do Zé Ricardo e tal. Eu até fiquei buscando os melhores momentos e tal para ver. Nos melhores momentos já começa com o Zé Ricardo correndo e o cara passando. Então eu não sei se teve uma falha dele antes. Mas mesmo que tenha tido, a nossa defesa estava toda postada. Então eu acho que culpar o Zé Ricardo é muito. Talvez ele tenha errado ali, mas a defesa tinha condições de se segurar ali. E o Paysandu foi muito rápido, foi uma enfiada sensacional que o cara saiu na cara do gol. Eu acho que quando dizem que o Zé Ricardo falhou é porque ele deveria estar fazendo a marcação de quem fez a enfiada. Eu acho que é isso. Bom, enfim. Já no segundo gol, eu acho que nossa defesa bobeou demais, porque deixaram o Marcão dribla ali, tudo bem, mas ele cruza pro carinha lá, esqueci o nome dele, sozinho. Ele nem chuta de primeira, ele domina, olha pro gol e fala, peraí, deixa eu ver onde que eu vou chutar. Aí ele chuta, então ali já foi uma falha mais grave. Coletiva, concordo. Concordo sim. E tomar teve o pênalti no Bill. Pelo amor de Deus, né, tomar drible do Marcão não dá não. Teve o pênalti no Bill. Não marcado. Exatamente. E eu conversando lá com o Alisson na hora, a gente ainda, né, discordou um pouco e tal, não sei, eu fui ver, você chegou a ver depois, o Alisson? Não, foi muito pênalti. Teve um pisão que não tem nem o que discutir, cara. Você viu o jogo da Champions ontem, Alisson? Não. Eu não vejo esse tipo de joguinho, não. Eu vejo só da América. De vez em quando eu vejo essas peladas, tem lá mais nada passando na televisão, eu deixo ligado, só pra ter um barulho, sabe? White noise. Não, é só porque teve uma pisão do Marcelo em cima do Daniel Alves, que foi igualzinho o pisão que o Bill tomou. Só não foi, no caso do jogo da Champions, não foi dentro da área. Mas foi muito pênalti, não tem nem o que discutir. E que mudaria. Outro lance que mudaria a história do jogo, gente. Estava 1-0, né? Não é questão de ser uma desculpa, não. É um fato. Mudaria a história do jogo. Então, é isso. Mais comentário aqui, vou puxar o do Marinho aqui, o Alisson, que começa perguntando sobre aquela coisa de 5 anos e tal, o América manteria um time por 5 anos? Os míseros destaques são vendidos em 3 meses. Sim, Marinho, concordo com você, mas a partir do momento que você tem um treinador, e concordo que o América tem e sempre terá a dificuldade na reposição, Agora, se você tem um projeto de 5 anos, você tem mais ou menos as características que você quer ter. Nestes 5 anos, fica mais fácil você manter, não apenas tentar fazer um contrato com um prazo um pouquinho maior com esses jogadores, e eles vão sofrer, sim, o cortejo de clubes da Série A, de clubes de fora, de time da China, da Coreia, não sei que eles estão, etc e tal, vai acontecer. Times maiores que o América não conseguem segurar jogadores eventualmente por uma chamada de clube de fora. E é natural que esses jogadores queiram ir também, porque eles precisam fazer o pé de meia rápido, porque amanhã eles podem quebrar a perna e nunca mais jogar bola na vida, nunca mais ter um sustento. Então, não podemos culpá-los também. Mas a partir do momento que você tem esse planejamento de como é que seu time vai jogar, qual que é a sua filosofia de jogo, fica mais fácil, inclusive, você manter uma lista de observação de jogadores que te interessam, né? Você já sabe qual que é o tipo de atacante que você vai botar ali, você sabe qual que é o tipo de zagueiro, tipo de meio campista que você quer para aquela e aquela peça. Então fica mais fácil você manter essa lista a partir do momento que você já tem um planejamento. Se você está trocando de treinador, em teoria, você vai ter treinadores que têm perfis diferentes e que vão querer trabalhar com jogadores de perfis diferentes. Então, a cada troca de treinador, no momento em que você tem essa escapada, esse jogador seu que você está perdendo para uma oferta melhor, você tem ainda um retrabalho, a cada novo treinador, um retrabalho, você criar uma nova lista de jogadores com as características que aquele novo treinador quer. Então, é muito diferente do que se faz no futebol brasileiro? É muito maluco? Não, só nunca foi feito. É. E na verdade, resultado imediato? Não vai. E aí é um outro ponto que eu esqueci de comentar, olha, você pode falar. Não, é só para complementar é o seguinte, que quando a gente fala, por exemplo, desse trabalho de longo prazo, de 5 anos, e aí é que a gente está falando de forma ampla, tá, gente? A gente está falando que tem que ser com o Anderson ou não. Mas você também não vai necessariamente manter o mesmo time durante os 5 anos, não. As equipes, exato, que fazem isso no mundo, você pega o Arsenal, que tem o mesmo treinador há, sei lá, 20 anos, o Arsenal muda suas peças de um ano para o outro, ele vai fazendo essa evolução ao longo do tempo. Seja por assédio, porque o Arsenal, mesmo o poderoso Arsenal, também tem assédio em cima dos jogadores deles, ou seja, por uma evolução natural. O trabalho não deixa de ser dinâmico pelo fato de ter o mesmo tempo, o mesmo treinador por muito tempo. Ele só não é um elenco a cada ano, que é quase que o que a gente faz hoje. A gente acaba sendo 2 elencos por ano, né? Um pro mineiro e um pro brasileiro, todo normalmente, né? Quantos? São só 2, né? Quantos são só 2? E esse ano já estão no segundo elenco. Esse ano, que esse ano nós vamos ficar com 2. Ano passado, por exemplo, nós tivemos 7 elencos. E outra coisa, um trabalho desse, o Sérgio fez um comentário que foi interessante. Parece que agora está-se com uma mentalidade de um pouco mais médio e longo prazo. Mas eu não sei. De fato, a gente não sabe. Porque isso não foi colocado às claras para o América. E adotar algum trabalho com esse tipo de filosofia demanda uma certa transparência com a torcida também. A torcida precisa entender o que vai ser feito. E a torcida não tem que concordar, aliás, nem vai concordar, porque você tem todo tipo de cabeça, principalmente a torcida do América. Agora, explicar o que está sendo feito, quais são os objetivos, ano a ano, de médio e longo prazo, tem que ser explicado. Porque teve um comentário interessante no grupo ontem, na sexta-feira, quando acabou o jogo. Alguém virou e comentou assim, se for comparar o que está sendo comentado aqui no grupo do jogo de hoje, do que foi comentado no jogo contra o Criciúma, está totalmente diferente. Não. Eu até comentei lá, tá diferente mesmo, tá todo mundo reclamando. Agora, tá diferente dos comentários que foram feitos no jogo do Criciúma após o América virar e vencer a partida. Após os dos 30 do segundo tempo. Isso, porque até o América empatar, entre o gol que o América tomou no comecinho, aos 4, 5 minutos do segundo tempo, e o empate aos 30, foi a mesmíssima ladainha. Você pode copiar comentário do jogo do Criciúma lá, no momento que a gente estava perdendo, copiar comentário do jogo de sexta-feira, você vai ver que foram exatamente os mesmos argumentos, se não a mesma estrutura da frase. Então, vai ter cobrança? Vai. Mas vai ter de qualquer jeito mesmo, então é só uma proposta diferente. É isso. Marinho continua aqui. Querem manter o técnico hoje um técnico de 5 anos, mas não temos know-how para manter mesmo o time de 5 anos. É a mesma coisa que a gente comentou aqui, né, Marinho? O trabalho vai ser dinâmico. Deixa o América virar uma ponte com 10 anos de A para adotar a filosofia. Essa filosofia é maravilhosa. Tá bom. A filosofia de jogo está condicionada às peças e não à metodologia. Discordo. Também discordo. A ordem dos fatores não altera o resultado, não. Eu posso tanto sim, a partir das peças que eu tenho, montar a minha filosofia de jogo, ou eu posso determinar a minha filosofia de jogo e buscar as peças que se encaixam a ela. As duas coisas são possíveis. Depende do ponto de origem, de onde você está partindo, qual que vai ser sua base. As duas escolhas são possíveis. Hoje a gente faz, concordo, e o que a gente faz hoje é pega-se as peças e a partir daí você monta como é que você vai jogar. Mas dá para fazer o contrário. Para a realidade brasileira, tá. Não estou discordando. Até o Lucha e Mano Menezes reconhecem isso ao comentar que o modelo do Barça encontra dificuldades aqui. Muito bem, estou concordando com você de novo, Marinho. Em momento algum eu disse que era o contrário. A gente, não só eu, mas todos aqui, quando a gente citou isso, a gente concorda que no Brasil é feito dessa forma. E isso é criticado aos quatro ventos. Isso é criticado pelo Lucha, pelo Mano Menezes, pelos comentaristas de futebol, que a todo momento buscam esse exemplo europeu para falar que é um trabalho feito com planejamento. E aqui o treinador, quando consegue 22 meses, a gente está batendo palma porque o treinador conseguiu ficar 22 meses no clube. A realidade nossa é essa. E sim, os clubes aqui têm enorme resistência em fazer alguma coisa desse tipo. Há um imediatismo. Mais uma vez, isso extrapola o futebol. Isso é cultural do nosso país. Esse imediatismo, ele não é uma coisa exclusiva do futebol. E, assim sendo, a resistência para você adotar esse modelo é ainda maior. Porque ela não está resguardada ainda só no futebol. Ela é bem maior. Mas o que não quer dizer que não dá para se fazer. Aí lá vem Maria, essa teoria é ótima, concordo. Só estou falando que vocês estão tentando aplicar um modelo estadunidense no Suriname. Vai, Maria, então. Eu acho que é só ser coerente. Se eu acho que planejar é melhor do que improvisar, então eu vou tentar planejar. Ou então eu falo, não, o bom mesmo é improvisação. Beleza, então vamos só improvisar. E também tem o seguinte, Sérgio, a gente fica sempre na discussão do 8 ou 80. O Marinho acha o exemplo do Barcelona, por exemplo, muito longe. De fato é, para que algum clube brasileiro consiga ter a filosofia de futebol que tem o Barcelona, pensar as suas categorias de base como times que vão subir e que vão chegar no profissional jogando já naquela característica que é o que eles valorizam e tal, ter todo esse planejamento de futebol, chegar num nível Barcelona de planejamento, hoje, se a gente for pensar, talvez seja algo quase impossível. É o 80. Onde que a gente está nisso aí? A gente está no 8. O que a gente não pode é difícil, então a gente nunca vai chegar a um Barcelona, então desiste por agora. Não. O que que a gente está debatendo aqui sobre o América? Que o América, talvez, nesse ano, esteja dando o primeiro passinho em relação a um planejamento de elenco um pouco maior. Para mim, a montagem de elenco do América desse ano, ela é a mais criteriosa, talvez, e até com menos dinheiro do que no ano passado. Ano passado a gente estava na Série A. E para mim, a montagem de elenco desse ano, ela é muito mais redondinha do que a do ano passado, com um dinheiro muito menor. Então, talvez, a gente, com isso, começa a caminhar do 8 ali, caminhando para chegar no 80, chegar no 80, vamos chegar? Vamos não, mas ter isso como norte ajuda a evoluir. Então, Marinho, não fica também assustado de que, mas isso aí é utópico, a gente nunca vai chegar no Barcelona. Não, a gente nunca vai chegar no Barcelona, mas se a gente mirar lá, a gente vai chegar mais perto. Concordo. É isso aí. Enfim, ninguém falou que é fácil. E mesmo essa mudança de mentalidade, mesmo a adoção de um projeto que seja mais longevo, ele também não acontece numa simples vontade, numa virada de chave. Pode-se ir implantando as coisas um pouco mais paulatinamente, mas isso em algum momento você tem que dar o primeiro passo. Ah, e aí descobrir qual é esse primeiro passo é outra história também. Diga, Matos. E também o seguinte, essa perfeição não existe nem lá também. A gente está citando aqui um exemplo. Citando o exemplo do Barcelona, eu acompanho pouco futebol europeu, mas o Barcelona contratou um português, se não me engano, do Benfica, não vou saber o nome, já deve ter um ano, que ele não se encaixa no padrão. Ele é um jogador alto, alguém aí vai saber, vai citar o nome dele nos comentários, mas ele é um jogador alto, de um estilo completamente diferente, não está conseguindo jogar lá. O Barcelona contratou um centroavante que era do Valência até o ano passado também, não vou saber citar o nome, mas é um estilo centroavantão mais pesado e tal, não está conseguindo, não está rendendo, não é titular, mas quando entra também não agrada. Por quê? Porque são dois jogadores que estão fora dessa avaliação de futebol que eles têm, estão fora desse jeito de jogar do Barcelona. Então até eles erram nessa avaliação. Marim continua aqui apresentando todos os pensamentos contrários. Meu caro, tá certo. Sim, isso é um problema. Tudo isso que você está apresentando é um problema. Tudo isso é um obstáculo. Mas calma, só. Acredita na revolução. Tá certo? Vamos encerrar, gente. Nós estamos com tempo pra caramba aqui. O Cláudio já tá com sono, né, Cláudio? Nós temos que votar, aí, né? Não, a gente tem que votar ainda. Não, tem mais uma hora de programa pelo menos ainda. Exato, como eu tô falando, pra encerrar já entrar nas votações. Nossa. O Sérgio comentar do bolão. Como é que foi o bolão, Sérgio? Vamos falar que é rápido. Vamos falar no bolão. Bolão foi muito bom, porque nós tivemos 65 participações até agora. Nessa rodada, 64 pessoas não pontuaram. Só uma pessoa pontuou, o senhor Thales Maciel fez 3 pontos, que ele apostou no insólito palpite de 6-2 para o América, então ele fez 3 pontinhos. Olha aí, então fez 3 pontinhos, senhor Thales, parabéns, campeão da rodada. Isso quer dizer então que o xará Sérgio Meira continua na liderança. Terminando o programa aqui, eu boto a pontuação de todo mundo lá. Beleza. Bale Colatina, vamos para bala aí, Sérgio, teve bala? Olha só, vamos no Colatina primeiro, que o Bala nós vamos ter que pensar um pouquinho aqui, deu uns empates esquisitos. Vamos no então, Colatina bom. Primeiro. Colatina nós tivemos 1 voto pro Alencar, 1 voto pro Felipe Amorim, 2 votos no Luan e 5 votos no Enderson. Muito bem, então o Enderson foi o grande Colatina. Isso. Corneta, seu Colatina. Tá, a briga tá boa entre Amorim e o Ipiranga, mas eu vou de Ipiranga porque o Amorim tá ruim no campo porque o Ipiranga deixa. Muito bem, então o Ipiranga levou seu voto também. O Alisson? Pra mim o pior dentro de campo, o Amorim, mais uma vez. Mas pra mim, quando o jogador já demonstrou que a capacidade dele é aquela e o treinador continua colocando ele em campo, o maior responsável pela atuação ruim é o treinador. Então eu voto no Enderson. Muito bem. Eu também vou votar no Enderson. Apesar de tudo isso que eu disse aqui, eu acho que sim. Principalmente na incapacidade de alterar o time no momento em que o time continua tentando a mesma jogada e não se renova, aí necessariamente a culpa passa a ser do treinador. O fato do América não ter conseguido marcar o gol antes do Paysandu não é do Enderson. Enquanto o América teve o domínio da partida, aí é até, de certa forma, mérito do Enderson, que montou o time, que treinou aquele time. Aquela última bola não vai ser o pé dele que vai botar ela para dentro. Mas, a partir do momento em que ele não consegue renovar a equipe, encontrando uma nova adversidade, mudar esse time, fazer alguma coisa, aí neste ponto ele passa a ser. Quanto às atuações dos jogadores, ele não é o único responsável. Nós tivemos Luan, que jogou mal, Rui jogou mal pra cacete. E o Felipe Amorim foi Felipe Amorim. O Bill, que não pode errar aquele gol na pequena área. Você ia falar, Alisson? O Bill, pois é. Então, assim, tivemos várias atuações ruins dentro de campo. Em última instância, o responsável para mudar o padrão de jogo do América a partir do momento que os 51 chuveirinhos não funcionaram é o seu Enderson. Então já tá ganho, mas você vota em quem, o Sérgio? É, então, eu não vou votar no Anderson, não, porque eu acho que o trabalho está evoluindo. Tem suas críticas, concordo com as críticas de vocês, mas eu acho que não vi isso. Meu voto nele não anula o fato de acreditar isso. Que o trabalho está se evoluindo. Não, né? não. Sim, entendi. Mas eu achei pior outras coisas em campo do que essa crítica que você está fazendo. E eu pensei até em votar no ataque. Ou nas milhões de chances perdidas nós tivemos, mas eu vou traduzir isso no Bill, porque o Bill é o centroavante, é o cara que chegou para ser o matador, e aquela bola lá não tem, sabe, minha avó fazia, então não dá para perder aquele tipo, é o tipo de, se fosse outro você ainda dava uma relevar, mas é o Bill, né, é o cara que chegou para fazer aquilo, para resolver, então ele não pode perder aquele gol, não. Muito bem. Mas já deu Anderson, 4 já votos. Já deu Anderson. Colatina. Não, Bala, desculpa. Bala. Então, ó, Bala deu uns probleminhas, que deu uns empates esquisitos aqui, ó. Vamos lá. Nós tivemos um voto pro Felipe Amorim, um voto pro Hugo Cabral, um voto pro Formiga. Aí, merece, também acho. Teve dois votos que poderiam ser pro mesmo. Um foi Procura-se Bala e o outro não teve Bala. Ok. O Amorim não pode votar nele, tá, gente? Regra do pode. Programa, tá? Eleição é assim, a gente vota até em quem não deve. Então, seriam dois votos em ninguém, né? Aí okay. Nós tivemos dois votos no blanco e tivemos dois votos que foram até replicados, que foi na capacidade do Anderson em dar desculpas desde janeiro, tirei a Série A. Não, isso não é voto, né, gente? Isso não é voto. Tá, o Atos quer votar em Bala? Eu quero abrir. Peraí. Então, só para esclarecer, o ganhador pela galera vai ser o quê? O Blanco ou ninguém? Ou empate entre Blanco e ninguém? Ou... A gente descobre, vamos fazer a nossa aqui. Se precisar, a gente usa. Tá bom. Quando o eleitorado não funciona, meu amigo, aí você acaba com esse negócio, dissolve o Congresso, que esses treinos não dá certo, não. Eu queria abrir a votação porque talvez eu consiga inspirar os senhores aí. Eu não vou votar em ninguém de dentro de campo porque a gente perdeu 2-0 e eu não quero votar em ninguém que participou dessa derrota. Não é nem com revolta, não, porque a partida não foi lá tão desastrosa assim, mas é só porque eu queria valorizar a questão da nossa campanha do Agasalho. Então meu voto vai pro torcedor que participou, que doou em uma quantidade que até nos surpreendeu, para o pessoal da Barra Una que nos apoiou, comprou a ideia com a gente desde o início, fez a parte logística toda lá, para o pessoal do próprio América que que deu uma força lá. Não, a logística foi da Barra Una. Quem propôs a ação foi a Barra Una ou foi a gente? Eu não confundi tudo. Gente. Foi a gente. O senhor está afastado há muito tempo. Nós somos foda. Vai lá, toca o bonde. Eu acho que eles já tinham feito algo parecido em algum tempo para trás, mas a DC... Acredito que sim. O pessoal do próprio América, que também deu uma força lá, compartilhando o conteúdo da campanha, ao pessoal da Itatiaia e outras pessoas que ajudaram a divulgar aí, acho que o que valeu mais a pena no jogo de sexta foi isso, então eu voto na campanha como um todo. Muito bem. Eu ia votar no Gustavo Blanco, que eu acho que fez uma aparição honrosa nesse jogo, apesar de todos os resultados e tudo mais. Eu queria dar essa moral pro Blanco, porque a gente chegou a criticá-los algumas partidas atrás, e eu achei que ele voltou a apresentar um bom futebol nesse jogo de sexta-feira. Mas eu concordo com o Alisson, acho que o mais louvável dessa sexta-feira foi essa adoção do torcedor americano na nossa campanha, a participação dele nas doações, e vai ficar com meu voto aqui também. Eu já acho que já é o seu voto também, né, Coreta? Que você já falou que já gritou aí um monte de coisa? Não, meu voto é Rivotril hoje. Voto no Anderson Moreira como melhor em campo. Rivotril? Pelo trabalho, viu? Porque é contraditório. Eu votei no pior e vou votar nele no melhor, cara. Certo. Pelo tanto que o time jogou conserta bem. Conserta isso aí pra mim, certo. Eu achei que esse tempo fora ia servir pro Corneta dar uma organizada certo. Nas ideias, não serviu. Tá aqui, só parece que piorou. Sérgio Tavares. Eu ia votar parecido com você, eu ia votar no Zé Ricardo, porque eu achei que ele fez uma boa partida, eu acho que ele tá crescendo ali, e é legal ter ele conseguir marcar o espaço dele ali e tal. Não acho que falhou no gol ali e tal, acho que, né, já conversamos um pouco disso, mas eu concordo com vocês, a campanha foi legal, foi uma ideia bacana, né, e que funcionou bem, né, deu resultado, já de cara, assim, vamos continuar, vai ter terça, às vezes estende para outros jogos ainda, mas já deu certo, então isso é muito legal. Não, vai estender sim. Terça-feira, gente, quem não participou, ou dá uma segunda olhada no Amar aí. Eu hoje fiz isso aqui em casa também. Não foi para nossa campanha, não, porque eu tô aqui em Brasília, mas foi para outra campanha aqui da cidade. Então, dá uma vasculhada boa no Amar aí. Abre as gavetas, geralmente aquelas isso, peças que estão embaixo. Tem aquelas peças, só aquela que você tá guardando para quando você emagrecer, sabe aquela? Você fala, não, essa aqui eu vou emagrecer. Você fica guardando ela, deixa eu te dar real. Você não vai emagrecer, não. Pode doar. Passa pra frente. Tá? Então, você já pode fazer mais uma segunda apanhada aí. Quem não levou, terça-feira, vão estar lá as caixas, na sede da Barra ONU também. A gente vai tentar botar uma caixa ali na entrada. Vamos ver se a gente consegue fazer isso também. E a torcida americana merece esse alto aplauso, e ao contrário do que o Claudio falou, que nós somos foda, pelo contrário, a gente só teve uma ideia, e sequer como ideia é alguma coisa inédita. Foi só uma ideia de fazer, aproveitar, nós lembramos de fazer isso agora e chamar a torcida americana para fazer essa arrecadação, e a esses americanos e a cada um que doou, esses são os verdadeiros, quem realmente, de fato, merece os parabéns. Certo? Alisson, tem mais algum comentário aí para fechar? Tem aqui, a Maíra Nésio manda um salve para mim e grita algo aqui que eu não vou ler, porque nesse programa a gente não vai citar não isso. Essas palavras de baixo calão... Acho que não vale a pena. Apesar do programa estar acabando, a gente tem que acabar com um nível aceitável. Não vamos. Eu acho isso também. Muito bem. E o seu Marinho Monteiro, vendo a roupa de chacrinha. Bom para usar no campo. Preço a combinar. Aceito bolinho de feijão com pagamento. Muito Marinho, bem, Marinho. Sabe o que eu acho que acontece com o Marinho? Ele começa o programa às 8 horas, ele abre uma latinha de cerveja. Aí ele vai tomando, ele vai tomando, ele vai tomando. Quando chega mais ou menos no horário final do programa, os comentários, dá para perceber o teor alcoólico nos comentários. Vamos tentar fazer programa mais curto, Marinho, então. Ou não, meu caro. É vinho. É uma garrafa, é só uma garrafinha de vinho. De vinho 5 letras de sangue de boi. Tá certo, Marinho. É verdade, viu? O América me leva a beber. Essa é a frase da noite. O América me obriga a beber. Eu não, a frase da noite, o Corneta vai finalmente falar aí pra gente. Sim, aleluia. Temos a mensagem edificante, seu tratante. Sim, temos. Hoje eu trabalhei nisso. Já é agora a mensagem? Não, despeçam todos vocês antes. Então, o Alisson, dá seu tchau aí. Não, boa noite, eu não vou nem aumentar meu comentário aqui não, porque eu tô ansioso para essa mensagem. Eu também, já deixo meu tchau aqui, galera, muito obrigado, valeu, depois do identificante do Corneta, acabou, vou encerrar o programa. Sérgio Tavares, dá seu tchau. Rapidão também, boa noite, vamos lá, terça-feira que vamos ganhar em cima do Giva, hein? Vai lá, isso seu aí. Corneta. Então, boa noite, coelhada, lembre-se de levar o agasalho na terça-feira, e a mensagem é, ó, lembrem-se, eu perdi até aqui. Ao discutir com a sua mulher, putz, tem duas opções. Ou ela tá certa, ou você tá errado, cara. E boa noite. Que coleira, rapaz. Boa noite, galera.